aproximando da GDS, no 9070. Prossegue os Lies para o 07, 9070. Lies para o 07. Alfa 90 Delta, frequência livre para coordenação. Azul 4208, localizador tem o campo azul. Azul 4208, complete final, torre 10186. Obrigado. Azul 4208, confirmando 10895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4208. E ele é. Bom dia. Check trem. Ainda em cima. Informo com o trem baixado travado. 4208. Portará. Sua para 280, sai da Momo. 280, Momo. Quatro 208, baixado e travado. Tem livre pouso, vento de 310 graus, 02 nós. Tem livre pouso, 4208. Na presente, etapa autorizada. Maravilha, etapa, 3 do pé. Sonar 6225, assina identificação, autorizado de chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil, chegada bom, 6200. Sonar 6200, livre da restante, altitude é intacta. Não entendeu, 6200, pode confirmar? Sonar 6200, na altura de TAP, livre da restante, de altitude. Ok, livre. Romeu Ascabravo, controle Salvador, prossiga. Gente, reporte fora da barra, Romeu Ascabravo, retorno Salvador. Gente, reporte visual para pouso, Romeu Ascabravo. Juliette Romeu, confirme posição. Papá, Mike Juliette Romeu. Papá, Mike Juliette Romeu, controle Salvador. Confirme a posição do Mike Juliette Romeu, não recebo no radar. Confirme posição o Mike Juliette Romeu. Não recebo no radar o Mike Juliette Romeu. Ele ganha a direita, chama o solo 219. Direito 219, obrigado. Negativo. Solo Salvador, Montias, o 4208, livrando. Gente, o Mike Juliette Romeu apenas informa o tráfego agora sobre o farol da Barra, Romeu Oscar Bravo, mantendo 500 pés. Fica atento ao mesmo reporte visual. Gente do Romeu Oscar Bravo, contrato sem identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém o nível 050. Chegada à mar, 050, bom, 450. O controle de montanha em copiar o Mike Juliette Romeu, transporte liberado, agora recebo passando Duna, o Mike Juliette Romeu. Termativo. O Romeu Oscar Bravo para informação de tráfego, agora na sua posição de 10 horas, 4 milhas no deslocamento sul. É um helicóptero mais de Juliette Romeu mantendo 500 pés, reporte visual com o mesmo. Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo. Como foi, como recebe o controle? Gente, informa o tráfego agora na sua posição de 10 horas, 3.5 milhas no deslocamento sul. É um helicóptero Mike Juliette Romeu mantendo 500 pés. Reporte visual com o mesmo. O senhor segue até a posição 09, azul. 09, obrigado. Autorizado, chama em táxi. Juliette Romeu, retorno a Salvador, confirme. Pode prosseguir no descido 6200? O Mike Juliette Romeu está retornando para Salvador? E acionamento? Autorizado, eu tenho que táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi 3345. 6200, desça para 2000 pés, 2014, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 2014, livre LS, obrigado. O Xené 6225, reduza para 2209, gratuito com o número 2 na aproximação. Reduzindo para 2209, 6225. Mike, Juliette Romeu, controle. Gente, o Romeu Cabral, frequência livre. Mike, Juliette Romeu, controle Salvador. Me escuta, senhora. Confirma como recebe o controle. Sim, vou conseguir, senhora. Gente, o... vai retornar para Salvador? Reporte para o Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Ok, vai reportar em Pituaçu, tá passando o Piatã, analisou com o Romeu Cabral, na final para o Costa Azul, e reportará no, através do parque de Pituaçu, Romeu. Alfa India Bravo, chame Recife, 2685, alternado no 2545. O 2685, qual que é a melhor alternativa? 12545. 12545, boa. Serra Lima, prossiga. Quilo Serra Lima, efetuou o plano de voo? Gente, o Quilo Serra Lima, sua para o 090 na Torre de Mari. Chame através do parque de estação. Chame Torre, 108.95. Torre 108.95. Oceaner 6200, estabilizado? Oceaner 6200? Estabilizou, 6200. Chame Torre, 108.95. 108.95, obrigado. Oceaner 6225, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. Via para 2000, real para trás estabilizado, no X-Ray, o 6225. Copiado, livre via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da Sama, Torre 1, Luz, decimal 95, Tripe. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Sama, Torre 11995, bom dia. 11895. Corrigindo, 11895, Tripe 5345. Para o táxi da 3079, eu no 81 a bordo, 3:58, alterna galeão. Copiado, número 2, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto espera, chama Torre, frequência 18.95, na 3079, seguindo o trip. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto espera, 3.95, segue o trip, na 3079, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o 5207 transfere 6140, 4 milhas de corte. Trip 5217, está em contato radar, 2 milhas da posição, 1 milha da posição Conde, vou na prova de bons para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Voa na proa de ponte, para a chegada bom, que pode dar para a descida, 5217. Romeu Oscar Bravo, controle, prossiga. Gente, aposto fora da barra. Ciente, o voo no 434, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2 mil pés, 0 no 4, com 434. Voo no 434, inicie redução para 1809. 1809, está reduzindo com 434. Reporte final para o parte da bata, o mais direto o meu, agilizando. Autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 na bomba, tá 3663, comida. 0 graus, 4.9. Exato. 3663, está presente, vou pelô. Pelô, está presente, 3663. Sané, 6225, estabilizado? Estabilizou agora, 6225. Flight final, torre 11895, Oxalé 6225. 1895, até já, 6225. Zero, zero, ao 01, direita, 1219. 219, obrigado. E Salvador, muito bom dia, Oxalé 6225. 225, continue a guarda pista livre. Guardando, 6225. Oscar Bravo. Paulo, bom dia, Xané 6200. 6200, muito bom dia. Taxi Avia Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Mantenha, 3179. Oscar Bravo, frequência livre para a coordenação. O Martirante Romeu está na curta final da cabeceira 35, pouso parado. 6225, 1200, 62, pouso autorizado, 1014. Livre pouso, Oxalé 6225 na 10. Marginete Romeu está autorizado a pontuação direto para a cabeceira 35, pouso parado, já avistado, 120 graus, 62. Autorizado, pouso parado, cabeceira 35, Romeu. Romeu, cabeceira 35. 5345-0319, hoje. Autorizado o táxi abaixo altura até a 17? Autorizado, vai com o Juliette 1. Autorizado, iniciando o táxi, Romeu. 31979, alinhar e manter o 90. Salvador departure is 55345. Good morning. Trip 5345, radar contact on departure, climb to level 280, dial departure. Up to 280, dial departure, switch. Trip 5345, clear, fly direct, dial. K direct, dial intersection 50. Olo 434, complete final, torre 10295. 10295, bom 434. Olo 79, decolagem autorizada, 120 graus, 79. Trip 5297, desça para 050. 050, Denise, trip 5297. Tive Alfa, repórter cruzando a Juliette e o Oxanero 6225. Eu, meu. Torre Salvador, bom dia, bom 434, final da 10. Bom 434, continue agora, puxa livre. Serra Lima, desça para o 050. 050, aqui Serra Lima. O Cruz Serra Lima, apenas confirme a indicada. É 199-19. Sim. Então 3663, confirme a indicada. 250. Sim, mantenha o 250, então 3663. Informativo. 434-1014-1020-graus-79-3, pouso autorizado. 7014, está baixado e travado, livre pouso na 1-0, bom, 434. Infraero. Afirmativo, vou entrar em contato com a Infraero para verificar a situação. Obrigado. 79-06-198-1019. Então, 3179, copiou o controle? 3179, bom dia, decolando a 6. Então, 3179? Bom dia, controle. Então, 3179, decolando a 6. Contato radar, sua para o 340, saída da EO. Ciente, tá 3179. Então, 3859, acena identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha 060. 060, Bonf, 3859. E reduza para 2509. 250. Oscar Juliette Petrolina está autorizado nível 100, decola 17, curva esquerda, saída Momo Alba, após direto Petrolina. O controle Salvador opera em 199, decimal 8, aciona 5020, cotejo. Trip 5345 e fly direct Ilhéus. 5345 will fly direct Ilhéus, 5345. Tá 3179, ele vai direto pra EL. Negativo, mantém o perfil. Alterá. Esquerda na saída Momo. 663? Autorizado, tá 3663. Vando Duna, pode ir pra cima pra 2000? Autorizado 2000 pés, ajustou no 014, tá 3663. 63, estamos estabilizados. Paulo Chanel, 6225, vai mandar a GDL para cruzamento da GDL. 6225, mantém a posição aguardando. Gente, mantém a posição, Oxanero 6225. Oxanero 6200 já foi coordenado com a Infraero e a mesma já está entrando em contato com, o fiscal de pátio. Obrigado. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, vetor para sequenciamento, esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, limite ao curso do localizador, Kilo Serra Lima. Nesta patroa realizada descida para 3 mil pés, ajuste no 014. Essa proa desce para 3 mil, Kilo Serra Lima. Trip 5217, realizada 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil pés, no 014, Trip 5217. Então, 3259, desça para o 050. 050, para 3259. Que me chama na saída do pátio 3 para prosseguir até o 05. Alfa Kilo, ingresso no pátio 3, em reporta para a saída do pátio 3, para 05. 1434. Para o Motinho, azul 4208. Azul 4208, bom dia, Recife, está autorizado 370, via Upper Whisky 58, decola 10, curva esquerda, saída pouca transição, Aru, controle opera 198, aciona 5070, cotejo. Autoriza 370, decola curva direita na pouca Aru, 198, controle 070, nas pontas, 4208. Reto azul, quando pronto, sou em posicionamento, informa o gate. 09, sente. Trip 5345, call Recife 125.1 or 128.8. Could you repeat for the trip 5345? Call Recife 125.1 or 128.8. 125.1 and 128. Papa Romeu Kilo Serra Lima, direita para o 060 para o localizador. Direita, 060, Kilo Serra Lima. O Índio November Alfa mantém a 1 no 1000 pés, o ajuste Salvador 1014. Agora sim, 6225 prossegue via Juliette até o 01. Prossegue via Juliette até o 01, Oceaner 6225. Bono 434, observa o Oceaner prosseguindo para o 01, após prossegue até o 05. Gente, observando o Oceaner após 05, Bono 434. Kilo Serra Lima, complete direita 080. Direita 080,